Começa agora, Yo-Yo Super Jovem. Muita alegria. Mas esse é o objetivo, né? Diversão. Ah, tá pela ordem, né, Tuto? E o que acontece nas redes sociais? Quem é culpado disso aí? Yo-Yo na Super Jovem. Começa agora mais uma edição do Yo-Yo aqui na Super Jovem. Salve, salve, ouvintes. Obrigado pela audiência. 10 anos no ar, trazendo muita alegria pra você que ouve a Super Jovem. Esse é o Yo-Yo, duas edições semanais ao vivo, todas as sextas, das 2 às 4 horas da tarde. A reprise todos os domingos, das 20 às 22 horas. Comigo, Beto Garcia. Com ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, galera. Como é que vocês estão nesta sexta-feira? Graças a Deus, com sol, né? Graças tivemos aí. Deus. A semana nublado, chovendo. Chuva, vento. Aqueles dias emburrados. O inverno se despedindo de uma forma Deus melancólica. Queira. Hoje, sabe que dia é hoje, Garela? Hoje é 21. É, 21, sabe o que que é? Hoje é o dia do radialista. Ah, verdade, é verdade. Dia. Parabéns pro radialista, eu tô aprendendo ainda a ser radialista. Seria se não tivesse sido mudado para 7 de novembro, mas também tem duas datas, né? Eu não consigo compreender isso, né? Hoje é dia do radialista, dia 7 de novembro também. É o locutor? Ah, deve ser. Ou dia M, ou dia F. Não, não sei, mas enfim. Do 7 é do radiador. Do radiador. E hoje também, eu confundo se é hoje ou se é dia 23, o início da primavera. Amanhã. É amanhã às 11 da noite. Nem um, nem dois, é dia 22. É dia 22. Eu acho que depende, né? É. Do solstício, aquela parada não toda. Sei, não e sei, a prima sei mais que... querida do Brasil. Amanhã é a estação das flores, né? Assisti no jornal hoje, amanhã às 11 da noite entra amanhã, a primavera. Então hoje, primavera. Último dia de inverno. E eu já tava já com renite, já, porque, né, a primavera é a época que só me lasco. É brincadeira, cara. Mas eu gosto bastante, né? Gosta bastante. Eu gosto. Gosto muito. É a preparação pro verão, né? Pro verão, isso. Léo Lúcio com a gente. Posso fazer uma pergunta pro Jorgão aqui? Sim. Como é que tá o líder, Jorgão? Que líder? Mas continuando aqui a conversa, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o Grenal, Léo? Era essa a resposta que eu queria saber, né? Que líder, que líder, que líder. Como é que foi o Grenal? Eu não sei, então tô já no futuro. Também não sei como tá o líder. Ah, então. Não, isso aí a gente já sabe, já. Só pra ter certeza aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Ontem era o dia do gaúcho. Quero dar os parabéns a toda a gauchada aí de Francisco Beltrão. E da região que, inclusive, né? A nossa região tem bastante gaúcho. Você vestiu sua pilcha ontem? Vesti a minha bombacha? A minha bombacha e também meu lenço. Gaúcho que ele não lembra o nome. Não, é que eu ia falar o meu vestido de prenda. Mas daí ia ficar muito gay. Ah, tá. Mas a bombacha é rosa. Com certeza. E a alpargata também. A alpargata é aquela que tem a zíper na parte de trás, é isso? Tem por tudo, cara. É velcro. É uma bombacha escarpã. Vocês ficam falando isso, vocês vão dizer que vocês estão chamando os gaúchos de gay. Não. Eles estão chamando eu de gay. Só os homens. Exatamente. Eu quero deixar claro que eu não sou gay, é o meu namorado. Eu já falei isso várias vezes aqui. A gente confunde. Só meu namorado é gay. Dizem que a gauchada usa aquelas calças largas bombacha pra refrescar o fiofó. Não sei se é verdade. O Jojão, que morou muitos anos lá no Rio Grande do Sul, fala com propriedade, né? Eu não cheguei a usar. Ah, tá bom. É uniforme obrigatório, Jorge. Não tem no meu tamanho. Ah, tinha sim. Vou ter certeza que tinha. Não, é semana. Te brinca, a semana Farroupilha, a nossa, o sudoeste do Paraná, assim como Santa Catarina, nós aqui somos todos colonizados por gaúcho, né? Isso, então, subiram o Rio Grande do Sul, colonizaram Santa Catarina praticamente inteira e a nossa parte sudoeste e oeste paranaense. Nossa, aqui. Mentira, quem é que falou que foi colonizado, hein? Por barbaridade, guria. Tomava um chima na redença lá, cara. Tomava um chima na redença. Mas pare, guria. Corria do Cusco lá na faixa. Com a gente também, ele, o Júnior Aguiar. Que adora comer cacetinho. Adora cacetinho. Agora eu tô contado de comer um cusco já, né? Um churrasco, né? Cusco não é churrasco. Cusco é cachorro. Cusco é cachorro. Não, o cusco também é... É o nome de lanche. É o nome de cachorro quente lá. É? É, cusco. Nunca vi. É pancho, não cusco. Cusco quente. Então, uma ótima tarde pra vocês. Mais uma sexta de solarado, que nem o Jorgão falou. Isso. É um abraço aí pra todo mundo que tá em segunda aí também, né? No Brasileirão. Grandes bosta, né? Um ponto. Pois é. Meu Deus, mas um parabéns aí pros gremistas que ensinaram muita gente a jogar bola essa semana aí também. Obrigado. Um abraço. O Palmeiras ontem também. O Palmeiras deitou o cabelo ontem. Abriram uma escolinha nova, né? Ensinaram. Sim, ensinaram muita gente. Eu que sou São Paulino, tenho que reconhecer. O Palmeiras jogou muito. Jogou demais. Um abraço pro juiz do jogo do Cruzeiro. Que errou com o Cruzeiro. Que fez uma filha da putagem lá. É isso que a galera tava reclamando do VAR lá. Sim, porque o cara, sabe, tu viu o lance ou não? Não. Deu um choque involuntário. horário e bateu, o cara bateu coisa na, normal de jogo. Na boca do goleiro. Deu uma cabeçada no céu da boca do goleiro. É, mas sim, foi involuntário. Aí o pênalti. O VAR não expulsou ele. Ah. Como se ele tivesse feito por querer. Então foi ridículo. Então, uma ótima tarde pra vocês aí no Yoyo Esporte Clube. Boa tarde. E fechando aqui a trupe, está ele, o Kleber Aguiar. Boa tarde pra todo mundo. Boa sexta-feira, bom final de semana. Falaram aí que a questão dos gaúchos, né? Nada a ver. Todos os gaúchos aí são muito machos. Tem muito macho no Rio Grande do Sul, né? Cada um tem o seu. Cada um é uma galera. E alguns têm dois. Ai, que delícia! Não sei o que eu tô fazendo aqui no Paraná, então, de ver, ter ido pro Rio Grande do Sul. Diz que o VAR lá do coisa disse que tava no Netflix, aquela tela, por isso que eu... Eu falando em Netflix, no futebol brasileiro não foi usado ainda esse VAR. Não, é a Copa do Brasil. Diz que a partir do ano da Copa do Brasil foi usado. Já? Mas adianta alguma coisa? Adianta. Ainda não usaram pra nada. Pois é, não tá adiantando nada, né? Não, é assim, ó, parece que o Campeonato Brasileiro ano que vem vai ser usado. Esse ano somente na Copa do Brasil, no Libertadores da América. Fizeram uns testes ali, na verdade. Sabe, eles compraram umas Tech Picks pra filmar. Mas na Copa, vocês viram que na Copa do Mundo até a classificação seria diferente se não tivesse o VAR? Estudo? Foi feito 7 pênaltis marcados através do VAR, né? E no final da classificação, para as oitavas de final, daria até confrontos diferentes, inclusive o confronto do Brasil. Se não tivesse o VAR, porque não seria marcado esses pênaltis, né? Verdade. Então aconteceu isso. Olha, vocês já viram alguém vendendo frasco com lágrimas, bicho? Não, eu posso vender minhas lágrimas aí pra galera que quiser. Eu choro bastante, cara. Aí você cabe aquela frase: eu morro e não vejo tudo. A irmã da Miley Cyrus, a Noah Cyrus, ela, depois de ter terminado o namoro, o relacionamento com o rapper Lick Shen, super famoso, todo mundo conhece. Escuto todo dia, inclusive. Parece que ela quis aproveitar todas as lágrimas que derramou com o desgosto amoroso e, segundo a revista People, o artista colocou um frasco com as lágrimas dela à venda. Não, eu tava achando que era alguma igreja vendendo as lágrimas de Jesus pra curar alguma coisa. Porque eu já vi pessoal vendendo vassoura ungida. Então, lágrimas aí. Cara, uma vez eu tava numa casa, abri a geladeira, falei: oi, esse aqui é sorvete? Ele falou: não, é frasquinho com cocô pra levar no laboratório. No laboratório. Já vi frasquinho com cocô, mas com lágrimas. A galera guardou a cocô na geladeira. Na geladeira, porque tem que manter fresquinho. Nossa, mano. Nossa. Dá pra tu me falar quem que foi essa pessoa, que eu não vou comer na casa dessa pessoa aí, velho. Foi na casa do Beto. Daí, sorvete de cocô. Feijão. Sorvete de intestino. Que assunto agradável. 12h20 da tarde, galera aí, né? Pô, teve uma treta também na semana aí com a Anitta, né, Léo Lúcio? Teve, cara. Inclusive, agora acabou de ser uma notícia aqui que tem um festival lá em Salvador que só contratava a Anitta e agora parece que não vão contratar mais. Justamente por causa dessa treta aí, cara. O que foi a história? Aconteceu que ela começou a seguir uma pessoa lá que tá apoiando um determinado candidato à presidência. E aí ela falou que não tinha nada a ver, que curtiu publicações, né? E ela falou que não tinha nada a ver, que ela tava seguindo porque ela era amiga dessa menina e tal. Só que daí a galera cobrou uma posição política da Anitta. E ela falou que não ia se posicionar politicamente porque ela era cantora. E aí a galera caiu de pau em cima dela, dizendo que se ela não se posicionasse, ela tinha um lado já, entendeu? Ah, cara. E aí teve apoio de fã-clube, parou de seguir ela. Foi uma treta bem grande, cara. Meu Deus. Quando eu vi na quinta-feira que aconteceu a treta, já tinha 1 milhão de situações da Anitta no Twitter. Nossa, cara. E quando o Pablo Vittar ficou sabendo que a Anitta, o pessoal caiu de pau na Anitta, ele tomou as dores. Na verdade, ele deve ter ficado feliz, né? Porque a Anitta tem treta com o Pablo Vittar, com a Simone e com... tem uma treta com a galera aí, cara. Com o Maluma também. Nossa, mas, cara, treta ou não treta, ela tá na mídia, tá famosa, tá ganhando dinheiro. Tá rico. Né? Ah, isso aí nós também estamos, né? O ruim quando é famoso. E aquele tal de Sérgio Malheiros, que eu não sei quem é, vocês também não sabem. Eu sei, ator da Globo. É ator da Globo, então ele tá na dança dos famosos. Aí, ele deu pizzuzinho e mandou substituir a Natasha, a professora dele, por outra. Só que causou aí... Porque era o quê? Era gostosa demais? Não sei. Aí, assim, só que até o Faustão ficou muito puto. Ele falou que não tinha química, não, né? Tinha química, porque o ápice... Mas não tem que ter química, tem que ter dança. Tem que ter dança. Até o Faustão ficou muito puto, porque é uma oportunidade que o Faustão dá para as suas... Para as bailarinas, que é o ápice delas estar participando. E essa aí, e a Natasha é uma das preferidas lá do Faustão, muito amiga dele, inclusive. Tem premiação também para elas, né? Muito amiga do Faustão, né? Louco, bicho. E olha essa fera aí, meu. Senta o cacete aí, meu. E aí o Faustão, inclusive, ficou chateado. Todo mundo tá chateado com o tal do Sérgio Malheiro. Ele e pediu pra trocar a professora. Não quero. E agora uma treta que eu não entendi, que vocês que assistem o The Voice, o Jorjão que é fã do The Voice, por exemplo. Ai, cara. O que aconteceu do sapo não lava o pé? Eu não entendi nada. Eu assisto o Masterchef na hora. Foi coisa do Lulu, cara. Por Deus, foi meu. Tem, o que aconteceu, mano? Existe uma a candidata do Lulu, a Tossan. Como é que é o nome dela? Não lembro o nome, mas é Tossan, porque é Santos ao contrário. Ela canta, ela canta diferente, ela canta assim. O chapo não lava o pé. E ela chama... Mas ela é o quê? Carioca chapada? Ela é o quê? É carioca. Tá. Aí ela chamou muita atenção e é uma das grandes candidatas ao título do The Voice. Por incrível que pareça. E aí, no dia da apresentação, como o Lulu acho que quis esnobar, porque ela com certeza ia ser escolhida pelo público, que ela tá sempre sendo escolhida pelo público com muito voto, né? Entendi. Com porcentagem. Aí ela foi lá e cantou, ela tinha cantado, se apresentado muito bem em todas as edições. Ela foi lá e cantou a música, aquela música infantil, Sapo Não Lava o Pé, Não Lava Porque Não Quer, que ele mora lá na Lagoa. Então assim, ficou deprimente. Ridículo. Mesmo assim, o povo já tinha votado, com já certeza, era, e já era. Porque quando eles apresentam os candidatos, eles falam, ó, comece a votar. E ela já estourou, ela ganhou com 60%. Nossa. Então assim, só que os outros dois candidatos foram muito bem e uma foi embora. Daí assim, olha a lógica, a menina que cantou demais, foi embora, olhar uma outra cantando Sapo Não Lava o Pé. Mas é por isso que eu não assisti The Voice. Na edição passada tinha a filha lá dos caras do Fat Family, da Daisy lá. Sim. Ela cantava muito bem e tinha uma outra que cantava meia boca, a outra ganhou porque porque ela era a filha do Fat Family. Exato, entendeu? Cara, então eu não assisto. Agora dizer assim, ó, não, eu vou dizer, fora isso, assisto a Rede Vida só. A Rede Life. Fora isso, The Voice tá bacana, tem muita gente boa. Tá legal. Muita gente boa. Outra questão, só voltando. Tem todo lugar, né? Só voltando no assunto ali, não é só porque ela cantou, não só porque ela cantou essa música, mas a maneira desleixada quase às vezes que ela canta. Ela parecia eu cantando assim. Bom, ela quando ela é escolhida, ela nem agradece, ela pega e sai do palco. Nossa, mano. Tá que nem aprendendo com a Anitta, então. Você imagina assistir um show, né? Um show com ela. Uma hora e meia ouvindo. Putz. O Chapa Não Lava. Os grandes clássicos da... Quando eu vi o vídeo, eu achei que ela era moçambicana, sei lá, essas pessoas da Angola. Eu também achei que ela moram aqui, né? Uhum. E tal. Só que daí tu pensa, né? O povo brasileiro não sabe escolher nem quem sabe canta que, no The Voice. O Júnior. Imagina que decidir que vai. É um presidente, um governador. Então, o Júnior, sabe o que é o detalhe? É a síndrome do coitadismo. É porque ela canta no metrô. É por causa da história dela. Sim, aí pegaram ela cantando no metrô. Ela nunca cantou profissionalmente. Aí pegaram, escolheram ela pra estar. Aí tem que ter humildade, Pois é, dela canta no metrô, dela não, dela sai sem falar ninguém. Daí não é humilde, né, velho? Fala no metrô, sapo não lava. Se ela cantasse no metrô, joga uma pedra nela. Apanha. Vamos com o pensamento da secretinha. Foi pesado hoje o programa. O pensamento da secretina. Orai e vigiai, mas às vezes mandai se lascai também é bom. Nossa, Fran, com certeza. Verdade. Eu falei que tava pesado o programa, mas não por nada, porque eu engordei 3 quilos essa semana. É perceptível, viu, Léo? Não por nada, mas é perceptível. Só pra deixar. É que acho que cada um tem que cuidar da sua alimentação. Você fala agora. Já o Jorjão emagreceu, inclusive. O Jorjão tá um jovem senhor, né? Você vê? Obrigado pelo jovem senhor. Você olha o Jorjão na rua e eu acho que eu sou mais velho que o Jorjão, pra você ter ideia, né, cara? Eu sou mais bonito. Mandar e se lascar é aqueles caras chatos que vem comentar no post alheio, né, cara? A gente posta alguma coisa no Facebook. Não, mas porque não sei o que é pra conseguir. Vá tomar bem no olho. Não. Pra que essa maldade, galera? Nossa, o pessoal em casa pensa o que eu quis dizer aí, cara. Todo mundo sabe, né? Nossa. Aonde Deus isso? Livre, cara. No Facebook. No Facebook, é só pra tirar uma dúvida. É só pra... Tinha que ser, né, cara? É importante. Um lugar de tigrado, Deus que... Lugar de pessoa carente que quer atenção. Nada a ver. Eu sou carente, quero atenção e tenho Instagram também. Então também, lá não também. Não tem só Facebook. Quem nunca gostou de um sapato na loja e não tinha o seu número, não sabe o que é uma decepção amorosa, né, cara? Não. É o Jorjão, né? Veja, não, o pior... Puta, vi um tênis lá de basquete. Cara, vou te falar. Mas não tinha meu tamanho. Não, eu sofri muito com isso. É bullying. Agora mas eu sofro todo dia quando eu vou comprar roupa. Outro chega numa promoção, putz, vou ter a oportunidade de comprar o tênis que eu queria. Aí chega lá, não tem o número não também, tenho, né, não. Falei em número, uma vez eu fui comprar um tênis numa renomada loja aí da cidade. E o Jorjão calça 49. Antigas, e bem nas antigas, e eu calço 44. E aí eu achei, falei, papá, achei o tênis. Eu falei, esse aqui tem. Aí a mocinha era uma vendedora bem inexperiente. Isso faz muitos anos. Era bem inexperiente. Daí ela disse assim: ah, eu tenho um desses. Daí eu falei, que bom. Daqui a pouco eu vi, ela veio com uma caixinha pequena. Eu falei, tá, mas que número é? Ela falou, 42 pode ser? Aí eu com toda a minha finesse, claro, falei, pode. Então você me traz um facão, eu vou...

ainda era menino. E perdeu o cadarço. É, pois é. Era bebida ou bebida? Bebida. Cara, quero morrer amigo desses caras aqui da rádio. Como é que ela era menino? Ela ainda era menino. Ela era ainda menina, não saquei, cara. Será que ela é operada, essa maluca? Operada. Ela foi trabalhar e perdeu o cadarço. E o pai do Léo chega pro Léo e fala o seguinte: filho, filho, é o seguinte, pai tem negócio sério pra falar com você. Um passarinho me contou que você anda fumando maconha. Daí o Léo falou, anda fumando maconha, o senhor é pra estar conversando com o passarinho. Ei, disse que uma amiga minha foi na nutricionista e falou, doutora, pro meu peso, qual seria a minha altura ideal? Ela falou, 4 metros. Não, mas isso aí é uma realidade verdadeira, cara. Se eu morasse em Marte, eu teria 4 metros de altura e seria magro pro meu peso. É verdade. Agora aqui no Brasil, magérrimo. Agora aqui no Brasil, na Terra, eu sou gordo, né? Isso é muito baixo. Pior, se nós vivêssemos na década de 60, nós seríamos belos, porque na década de 60, belos era eram pessoas gordas. Ah, porque faltava comida muito, era muito escasso, e assim, você pode ver, as avós diziam, tá gordo, tá bonito, tá, né? Tá sadio! As mulheres que participavam de catálogos na época, eram as mulheres plus size. Mais cheinhas. Mais cheinhas, mais cheinhas. Nós seríamos... Algumas coisas mudam, né? Nós estaríamos na São Paulo Fashion Weekend. Nós ia estar mesmo. Nossa. Tu vê que a gente só nasceu na época errada. Pois é, cara, não é culpa, que absurdo isso, né? Pensando, pra ser parelho com a minha cabeça, meu corpo eu tinha que ter uns 160 quilos, né, cara? Aí não iam me chamar de cabeçudo, porque é ser parelho, daí, né? Yogole! Yogole! Que hora que dá de tomar? Internet... Oh, vai, vamos agora daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar de internet. Internet fibra ótica com atendimento de qualidade e agilidade é com a Beltrão.net Telecom. Planos de 5 a 150 megas. Já pensou? Você com 150 megas é a piracema, né? Muita velocidade. Loucura, loucura. Visite a nossa loja na rua Florianópolis 433, sala 4, ao ladinho ali da Omni Financeira, não tem erro. Ou ligue nos fones 3520-1500 ou 0800-6495-000. Vou repetir, 0800-6495-000. A diferença, meus amigos, da Beltrão Net Telecom, porque é fibra ótica de extrema qualidade, é muito mais rápido, tá? E tem o detalhe, eles têm uma agilidade fantástica na execução aí da instalação pra você. Isso aí é ótimo, né, Jorge? É, às vezes você pede. Hoje a gente não consegue ficar sem internet. Não. Aí você fica sem internet, você fica fora do mundo, né? Fica louco. Aí você contrata um plano, o pessoal demora 10, 15, 20 dias pra instalar. Ah, pra você. Nossa. Não dá. Sem condições. Beltrão Net não. É rapidão, os caras vão lá, instalam. Você vai navegar pela web. Tudo que está no mundo você vai ter na sua casa com a Beltrão Net Telecom, rápido. E não vai travar, né, Jorge? Não vai travar. Nem o Netflix também não. Nem o Netflix, nem a Super Jovem, nada. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Muito bem. WhatsApp da Super Jovem tá aí no 988-22-2300. Vamos fazer um sorteio pra galera participar? Vamos, cara. Sortear aí 2 Açaí Concept. Olha! Nossa, eu quero, hein? Tá bom, então, quem quer concorrer, Açaí Concept, manda o nome completo no 988-22-2300. No final da hora, a gente vai sortear 2 ouvintes. Cada um leva um açaí 300ml do Açaí Concept. O pessoal no Facebook hoje tava fazendo uma enquete. O que que você gosta de misturar no açaí? O que que vocês gostam de misturar? Eu? No açaí? Eu gosto de... Leite ninho. Com leite condensado, eu gosto. Olha, é bom. É tu, Jojão? Eu gosto... A única mistura que eu gosto é limão, vodka e gelo. No açaí? E um pouquinho de açúcar. Eu não como açaí. De repente seja uma... Não é que eu não como. Eu experimentei uma vez e não gostei muito. Ah, Jojão, entendeu? Então você não come. Comeu errado, então. Mas eu odiava açaí. É que sabe o que que é? É que hoje no mundo de mimimi, se você falar que não gosta de alguma coisa, o cara começa a te julgar. Sim. Não é que não seja bom. É que eu, particularmente... Sim, não, porque você não gosta. Tem gente que não gosta de costela gorda. Eu não gosto de costela. Tem gente que não gosta de cerveja. Eu gosto. Então, mas. Ó, eu uma vez não gostava de açaí, mas depois eu aprendi a comer açaí e agora qual é a sua mistura? Eu gosto de leite ninho com mel. Com mel? Nossa, mel, sim, cara. Adoro açaí com mel. Daí eu como toda semana isso. O Jorge vai gostar quando ele misturar leite condensado com paçoca e açaí. Com paçoca é bom também. Paçoca é bom também. Nossa, muito bom. Então manda o nome. Vocês querem que vá pra 200 quilos. É que se fosse fit, eu tomei só açaí, né? Só açaí. Gordo come com leite condensado, Nutella. Agora que você falou em gordo, se você tá gordinho ou tá querendo dar uma definida, então vou falar de um outro sorteio que tá rolando, fazer o meu merchan aqui, né? Tá rolando um sorteio na minha página lá no Instagram, você corre lá no Kleber Aguiar 103. Tem um sorteio para um kit de emagrecimento com L-carnitina, com termogênico, tem uma coqueteleira bem bacana, também tem uma camiseta, é só você entrar lá e seguir os passos e tá concorrendo. Kleber Aguiar 103, beleza? A camiseta tem a foto do Jorgão. Tem a foto do Jorgão. Pra dar incentivo você treinar. Não, é, como tu não... Agora os caras ficam falando, eu discuti esses dias com um rapaz, porque eu tenho abdômen definido. Eu também tenho abdômen definido. Só que... A minha definição é de uma bola. Sim. Ele tá definido como uma bola, mas mas não deixa de estar definido, né? Pronto, cada um... Não, o meu também tá definido, só que em cima tem uma manta de gordura. Cara, o meu tá definido... Pra proteger. Se não fosse definido, eu ia tá, não ia estar tá aqui, ia estar tá no hospital agora, né? Cara, o meu tá definido em tanquinho, né? Pura água. Definições, então você pode falar assim, em inglês, bad boy. Ah. Em português, garoto mal. Garoto mal. Já no Paraná... Piado Janho. Demônio. Demônio. Demoedo. Vou tocar uma. Pior de tudo não foi te ver partir. O pior será se não voltar. Tive três tipos de medo ao se despedir. Me deu um arrepio só de pensar. E amanhã se eu não te ver, desespero vai bater. É o seguinte, sem querer parecer ansioso, mas tem alguém já bebendo? Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. It's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Cause we hate what you do, and we hate your whole crew. So please

dum, dum, dum, dum. Eu sou e a ela é uma cadela. É Mutantes. A minha menina. A minha menina, a lua tatuada se escondeu. A Rita Lee também, que essa semana andou bem envolvida nos negócios aí. Na verdade, ela tuitou isso em 2011. Mas essa semana a galera deu um retweet aí das coisas. A Rita Lee. Rita Lee? É dos Rita Mutantes, Lee. Ela era dos Mutantes, né? Sim, foi a primeira banda da Ela Rita. Era um X-Men, então, né? É. Ela tinha a cara da Jean Grey. A Rita Lee, o seguinte, a Rita Lee foi e será sempre a melhor roqueira do Brasil, tá? A Pitty é boa, mas a Rita Lee era a Rita Lee. É a vovó do rock. É a Rita Lee é a Rita Lee, né? É o Ozzy Osbourne do Brasil. A Rita Lee rolou uma notícia dela essa semana que ela foi peguete de um dos candidatos, né? Sim, isso aí que ela tava falando. Daí a galera deu um retweet lá. É, ela falou. Será que é verdade? Será que é verdade? Eu acho que é mentira isso daí. Rolou essa notícia aí. Tem que dar um tiro nele, correto? Aí a galera, ela tuitou isso em 2011, né, velho? Então a galera, o Twitter é uma coisa que, né? Lá no fundinho do baú. O Twitter acabou com a carreira do Cossiello lá, acabou com um monte de carreira do YouTube. Né, youtuber, na verdade, quem acaba com a carreira das pessoas são elas mesmas, né? Então, cuidado com o que você fala nas redes sociais. O Biel foi outro, a Anitta tá sendo Biel, agora. Putz, cara, tá acabando com a carreira da galera. Tuitou e não deletou. O palco meu. Eu vou deletá-la, vai que uma hora seja famoso, né? Vou deletá-la também, vai que, né? O Optimus Prime, pra quem não conhece, ele é um caminhão lá dos Transformers. Sim, sim, a carretona, aí, top. Isso, ele tava fazendo uma reunião com os amigos. Ele tava fazendo uma reunião lá com os amigos, daí ele falou assim: nossa, que fome! Aí o outro amigo dele falou assim: nossa, também estou com fome. Aí o outro caminhão falou assim: partiu rodízio. Rodízio. A professora fala pro Joãozinho: diga, por favor, Joãozinho, dois exemplos de pronome em português. O Joãozinho diz: quem, eu? Professora, finalmente uma resposta. Nossa, aqui vem, Joãozinho. Quem eu? Olha, sortearam um mês grátis na academia, cara, aqui na cidade, e opa, eu me dei bem. Juro por Deus, perdeu, cara. Eu não fui sorteado. Olha, você sabe bem que é gordo quando? Quando? Abre a geladeira pra pensar. Come o doce pra tirar o gosto do salgado da boca. E aí geralmente eu como o salgado pra tirar o gosto do doce. Isso, assim, é infinito, é verdade. Fica sujo de farelo. Nossa senhora. Come uma coisa e já tá pensando em outra. Tua camisa dias... tá sempre com um pingo de alguma Sim, coisa. Sim, esses dias lá em casa nós tava fazendo a janta e eu falei assim: e que a gente vai fazer domingo de almoço? Isso, tipo, era terça-feira. E era segunda. Eu quando eu vou almoçar, a primeira coisa que eu vejo é se tem café depois e algum pedaço de bolo, entendeu? Nossa, já pra almoçar, daqui a e já dá já aquela socada assim, com o bolo. Não, mas sabe o que acontece, Léo, também? Socar o bolinho depois. Você tá comendo a pizza, né, lá com seus amigos, não sei o que, ele tá comendo a de calabresa. Mas tem lá uma de... E o zoião, né? Fica com o zoião. Aquele pedaço vai ser meu daqui a pouco. Ah, vem um e mete a mão. Pega. No teu pedaço. Não, eu sou pior. No teu futuro pedaço, né? Não, eu sou pior, eu já tô que não aguento mais lá pra comer o pedaço. Eu fico pensando, será que eu como mais uma dessa que eu gosto ou eu como mais uma dessa que eu não provei ainda? E aí eu como as duas. Eu fico puto o seguinte, aí tem, daí, claro, como a gente é bastante, cada um escolhe um sabor. Cada um escolhe um metro lá. E daí tem gente que escolhe o sabor lá, e que às vezes tem, dá vontade de pegar pelo pescoço e dizer que é um dos meus Rúcula. Filhos. E daí não come. E não come. Isso aí dá uma raiva mesmo. Aí come dos outros. Dos outros. Falei, quem vai comer esta merda aqui que você pediu? Dá vontade de dar um soco. Ah, mas eu nem gosto. Por que pediu? Pediu animal. Tem que ser diferente. Falei, não tem que ser diferente. Jorge, o seu filho da... Ah, não, peraí, meu filho. Igual que continuando. Você sabe que é gordo quando repete a sobremesa, faz coisas em troca de comida. Entendeu? Putz, vou dar uma corrida aqui e vou tomar um sorvete depois, entendeu? Pensa em seriado quando falam maratona. Olha pra baixo e enxerga as bochechas. Nossa senhora. Entendeu? Eu enxergo a bochecha. Te chamam de fofo. Você é muito fofo. Aí você diz que tem ossos largos. Eu enxergo o... aqui, ó. E aí você sabe que é gordo quando sobe o morro em zigue-zague, né? Pra dar aquela descansada assim. E tem aquela clássica, né? Tu faz xixi sem ver o membro, né? Isso aí já faz tempo, Jorjão. Isso aí faz tempo já. Mas é igual no rodízio de pizza, né, cara? Um pedaço salgado, deu um doce pra tirar o gostinho, assim, vai, isso, né, cara? Isso, eu não consigo comer salgado depois, no final, vou comer o doce. Não. Eu prefiro a doce. Geralmente eu começo comendo doce. Eu como doce. Mais um pedaço doce pra abrir o apetite. Eu como mais salgado. Daí quando tá enchendo, eu como doce pra abrir o apetite. Eu sou daqueles que não nego nada no rodízio de pizza. Ah, o senhor vai. Eu digo, não me pergunto se vai querer. Larga. Deixa eu mandar. Quando vê que eu gosto, eu peço dois pedaços. Dois pedaços. Daí a pessoa fica olhando assim, nossa, que maravilha. Teve uma vez que eu fui numa pizzaria aqui de Beltrão, cara. Jesus, cara. Tudo pizza, acho que todo lombinho que eles tinham, acho que eles fizeram pizza, cara. Tinha lombinho, lombinho, com lombinho, lombinho, lombinho. Lá, não, era rodízio lombinho de lombinho, com... ele não, que não leu as instruções. Lombinho com lombinho, senhor? Batata frita com lombinho, senhor? Lombinho ao molho barbecue, senhor? Lombinho cru, senhor? Cara, falando de lombinho, senhor? Falando em pizzaria, tinha uma pizzaria, já fechou aqui em Francisco Beltrão, ainda bem, graças a Deus, que eu comia pizza todo dia, praticamente. Eles tinham estrogonofe, velho, de gado, ou de frango, e aí vinha, ao invés de vir batata palha, vinha batata frita em cima. Nossa, cara, bom, cara. Sério? Bom, nossa, Deus, velho. Que faliu, gastaram. Não, eu fiquei com meu nome sujo e eles faliram, porque eu só comprava pizza, não pagava mais conta nenhuma, né? Nossa, cara. Nossa, era uma delícia, velho. Nossa, ainda bem que fechou. Muito obrigado. Papo de gordo. Papo de gordo. O Jorjão falou que não nega nada no rodízio, mas a gente já foi no rodízio, o Jorjão já foi com ele, com a família dele. Ele só negou na hora que chegou a conta. Ele falou: Júnior, pega aí, Viu? Agora eu não quero mais. Não, e até a de brócolis é boa, cara. Brócolis. Eu não gosto. Se jogar queijo, pra mim, jogou queijo derretido em cima, fica bom. Pronto. Agora, eu gosto de brócolis, mas pizza de brócolis, não. Sabe o que eu penso nisso, Júnior? Se eu vou comer pizza, eu não vou comer rúcula e brócolis. Sim, eu vou comer pizza, mano. Entendeu? Salada é outra coisa. Já que vocês estão falando de assunto de gordo, o pessoal continua mandando o nome completo no WhatsApp, né? Cara, tá valendo um super açaí. Dois? Nossa, açaí, cara. Concept. 300 ml ainda. Aí é pra... Aí é bom. Não, um sabor de pizza que eu experimentei esses dias, não vou comentar, porque não anuncia aqui, tomou no lá. É pizza doce, claro. Doce. É pizza doce, é de maçã verde com leite condensado. Nossa, muito maçã boa. Verde. Maçã verde com leite condensado. Não, de maçã. Eu dei a dica pra vários, ninguém quis fazer aqui ainda em Beltrão. Eu estava no litoral e fomos um dia buscar. Porque o Jorjão tem condições, né? Vai ele e toda a família. Não, vocês assistiram aquele Hotel Transilvânia que tem aquele casal que tem vários filhos assim? É o Jorjão e a Denise. Mas eu estava assim, eu vou pro litoral depois que já não tem mais ninguém. E vai de Kombi pra levar todo mundo. Vai de ônibus. Aí uma noite fomos pegar uma pizza, aí eu cheguei num local assim, falou, tu vai no litoral, tu quer comer camarão, né? Camarão. Tem pizza de camarão. Falou, camarão não tem, mas já comeu pizza de aquela dor de barriga. Mas tu é gaúcho, né? Falei, não, sou gaúcho, mas eu sou do sul. Então, vou. Eu sou do sul. É só olhar pra ver o céu azul. É, eu falei, então já experimentou pizza de costela? Costela é bom, né? Então tá. Mas vinha trepa em cima. Homem do céu, que coisa boa. Homem do céu, outro dia eu falei, eu quero pizza de costela, e o que mais? Eu falei, de costela aí. Não, mas outro sabor, eu, de costela. Não, tudo de costela, tudo. Tem um adicional, falei azar, tudo de costela. Senhor, são seis sabores, é tudo costela. Por favor. Mas o Jorjão desenha, como é que é essa? Quanta costela tem um boi? Ela tinha desfiada. Então, aí eu perguntei pra ele como era feita, né? Que eu tenho. O cara não quis dizer, porque é segredo da culinária. E daqui a pouco eu tava tomando cerveja com o dono da pizzaria lá, né? Aí ele falou que ele pegava, deixava uma costela assando no próprio fogo de chão. Na própria lá, que forno, assa pizza, forno, forno. Ele colocava num canto, deixava assando aos poucos, a costela. Aí à noite ele desfiava essa costela e fazia junto ela fazia junto com queijinho catupiry. Obrigado, nossa, estou indo fazer uma pizza de costela na minha casa. Tchau, partiu. Aí ele desossava aquilo no outro dia. Creto. Que saudade. Na Expobel e o Betão também, a gente comeu um lanche, né? Aquele era bom. O podrão, cara. O Beto vindicou também. Sensacional. Podrão. O cara pegava a costela, cortava ali, enchia um pão. Eu e o Beto se achamos lá no show do Armandinho, isso, né? Só depois da brisa. A brisa perdeu. A Larica pegando. Pegou a Larica. Mano, aquilo era uns 30 centímetros. Cada um comeu dois lanches. Eu nunca comi tanto na vida. A primeira Larica a gente nunca esquece, né, cara? Acabou o lanche, o Kleber falou, onde é que tem churros agora? Só pior não era pagar o lanche, né? Era o garçom vinha, aí era, sei lá quantos do lanche, mais 10% do garçom. Falava, vai tomando cu. O cara nem entendeu a gente pegou o lanche no balcão. Vocês mesmos fizeram o lanche, cara. Mas muito bom. Cara, muito esse bom, ano teve aqueles cachorro quente que você se servia assim? Ah, sempre tem. Eu não vi esse ano, velho. Só que assim, era aquele corredor, no corredor da defumação, né, cara? É cheio de espetinho de cada lado, né? Passa ali naquele corredor. Passa cheirando tudo ali. E aí entra ali o centro de eventos e o palco? Eu não vi, cara. Eu gosto. Mesmo. Eu sempre cortava aquele lado ali, cara. É que vocês têm condições, né? Eles pagaram R$50 o lanche. R$50 eu faço almoço, como na Espomel, e ainda pago gasolina pra ir lá. Tu tá que nem o Thiago Bravo, que se embebeda com 10 pila. Exatamente. Meu brother, Thiago Bravo. Negócio de 10% 100%. Cara, mas você pega o corote, bota uma latinha de leite condensado e uma latinha de creme de leite, gelo e bate pra vocês verem. Nossa, nossa, fica uma delícia. Caganeira, é lactopurga natural. Eu ainda prefiro um velho barreiro com... Fazer bem não faz, se fosse bem eu tomava remédio. Você falou em 10%, uma vez eu fui num barzinho. Fui na igreja. Em outro local. Na igreja. Fui num barzinho em outra cidade e tinha música ao vivo. O local era muito legal. Era no litoral também. E era muito legal o local, assim, e tinha música ao vivo. O que é isso aí? Cara, condições. O cara, ele não era ruim, ele era muito ruim, o cara que cantava música ao vivo. É tipo dando assim. Tipo, nós tava assim perto, daqui a pouco. Que música que ele cantou? Não. O sapo não lava. O sapo não lava. O sapo não lava. Aí eu sempre fico do lado do músico pra encher o saco e pedir música. Claro. E, né, e aquela que nem a nossa amiga que nós tava falando fora do ar, né? Aí daqui a pouco eu comecei a sair, fui lá pra fora porque eu não aguentava ouvir a música. Na hora de pagar. Assim, tá, gastamos lá, sei lá, 100 reais, dava 150. Eu falei, do quê? Não, dá 25 cada um do cover do artista. Eu falei, o quê? Daí eu olhei, fui lá pra ele, eu falei, cara, tu sabe o que os caras estão fazendo? Absurdamente estão querendo que eu pague pra você cantar. Daí ele olhou, mas por que não? Eu falei, não, tu que deveria pagar pra mim te ouvir, cara. ele não me deu uma violãozada por muito pouco, ele me xingou muito, cara. Nossa. Não, mas horrível, cara, horrível. Eu tenho que pagar 50 xinguei conto pra pagar Twitter, pra isso. Xingou muito no Twitter. Xingou muito. Vamos tocar uma. Vamos tocar lá. Quase uma missão impossível. Fazer amor com os seus pais em casa. Já pensou se rola um flagra? De mim não ia sobrar nada. Sua mãe, ela gosta tanto de mim. Seu pai virou meu parceiro de baralho. Eles não sabem tanto que a gente aprontou naquele sofazinho de dois lugares. Mas eu acho que foi aquele sofazinho que fortaleceu o lance entre eu e ela, sabia? Luan, sofazinho faz parte da vida de todo mundo, rapaz. Todo mundo já teve um sofazinho de um, de dois, de três lugares. Ué? Pode acontecer, pode acontecer. Tudo vale a pena. No amor, tudo vale a pena. No sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, naquelas nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assim. Fruta prohibida nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, baby, te todos los rumores. Lo nuestro es el

que broto legal. Garota fenomenal, fez um sucesso total e abafou um festival. Eu logo que entrei, o broto focalizei. Ela olhou, eu pisquei. Olha que broto legal. Que broto legal. Que hoje pegou o meu nariz. O Beto tá tocando aí o primeiro Summer Electro Hits que foi lançado na história. By DJ Jota. Em 1830. E 12. Sabe, na época que a M era estéreo ainda. Sabe, entende? Sabe, entende? Sabe, entende? Ofertas exclusivas Eletro Beltrão pra você. Lâmpada 9 watts, só R$7,50. Olha que preço baratinho, dá pra comprar pra revender, né? R$7,50 a lâmpada 9 watts LED. Tem linha completa de interruptores e tomadas da marca Pialpuls, uma das melhores marcas do Brasil. E com o preço especial. Porque é bom aí tu pagar... pagar caro em coisa boa é normal, agora pagar barato em coisa boa é na Eletro Beltrão. Boa, boa. Tem também agora manutenção e instalação elétrica industrial. Atenção, você que tem indústria, uma equipe super capacitada vai prestar manutenção para você. Ligue para Eletro Beltrão, a número 1 em qualidade, atendimento e economia. Na Florianópolis, em frente ao Posto Balança, bem em frente ao Sobá, não tem erro, vem para Eletro Beltrão. Muito bem, vamos falar também da Iraci Express. Ei, no Shopping Aquários, tá na hora, né? Tá na hora de fazer. A gente falou de coisa boa. Nossa, você fica falando de comida. É, comida, pelo amor de comida, Deus, essas horas. Essas horas da tarde é maldade, mano. Comida de qualidade. Não, e comida boa, mano, né? Comida boa. Oh. Agora, todo o sabor e a qualidade que você já conhece aí da Iraci Cafeteria e Confeitaria, também no Shopping Aquários, a Iraci, aqui em Francisco Beltrão, já é uma história de 25 anos, né? E agora com esse novo empreendimento no Shopping Aquários, Iraci Express. Toda a qualidade, a diversidade de cafés, aliados à comodidade do serviço de entrega e rapidez no atendimento de segunda a sexta-feira. Atendimento ali no shopping das 8 da manhã até as 7 horas da noite, aos sábados das 8 às 14 horas. Iraci Express, mais café onde estiver. Shopping Aquários, piso verde. Você que tá passando no centro, você que tá aí nas proximidades do Shopping Aquários, fica a dica, fica o convite. Venha você também conhecer esse espaço muito bacana, bacana da mesmo. Iraci Express no Copa Shopping Ingeira. Aquários, ali logo na sequência, ali próximo ao Cinemax Beltrão. Não, ficou bom demais. Mais, cara, e aí o cafezinho, tortas, nossa, deliciosas. Aquele pastelzinho. Achei que eu já ia falar, nossa, que não. Não. Eu tenho que ouvir isso morrendo de fome aqui. Então é o seguinte, mas você está com fome e seu carro também está com fome de combustível de qualidade. Isso é verdade, José, isso é verdade. Tem que dar o gancho, né? É verdade. Rega, olha só, combustível de qualidade você encontra no Autoposto São Carlos. Autoposto São Carlos é o líder em qualidade, tem preço bom, tem atendimento e tem uma super conveniência também completinha pra você. E tem promoção no Autoposto São Carlos na fanpage. Você pode concorrer no dia 10 de outubro aí a tanque cheio. Para participar é muito fácil. Entra na fanpage do Autoposto São Carlos, que é facebook.com Postos São Carlos. Entra lá e participa das promoções. Só tem promoção boa. E você quer abastecer seu carro com qualidade? Vá no Autoposto São Carlos. Dois endereços. Um na Dambros e Piva, ali em Marmeleiro. E outro aqui em Beltrão, na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 3, Autoposto São Carlos. Boa. Eu só abasteço lá, cara, porque é lá perto de casa, cara, lá no São Miguel. Então é só chegar lá, abastecer. E é barato lá, cara. E sair andando. Verdade. A gasosa do meu gerador de energia lá, eu compro lá também. Deixa eu mandar um abraço aí pra galera do Salão do Automóvel. Opa! Sempre estão ouvindo. O Salão do Automóvel fica ali depois do Trevo do Verê. Você chega ali e tem o Salão do Automóvel. O pessoal tem guincho também, gente. Olha, boa pra caramba. Pessoal, sempre lá bota tão... aqueles cílios, Jorjão. Bota cílios. Ele engraxa o sapato do seu. Não, deixa, mas viu? Sabe por que Salão do Automóvel? Não. Porque ele sai um brinco de lá. O meu carro tá precisando de uma escova. Vai, leva lá no Salão do Automóvel. Galera, sempre curtindo o Super Jovem, aquele grande abraço, tá bom? Um salve pra galera da MacGill aí também, que deram uma força aí e venderam as rodinhas top zero lá pra minha cadeira de escritório que tinha arrebentado. Eu fui lá e eles arrumaram as rodinhas. Mas agora como venderam uma de adamantium pro Jorge, pra não venderam mais. Venderam com tipo pneu, assim, sabe? Não. Pneu de avião, era né? Era um trem de pouso. Exatamente, só que não era qualquer trem de pouso, era trem de pouso daquela nave que vai pra Marte lá, da NASA. Do Boeing. Era o trem de pouso do Antonov, né? Joga no Google aí, vocês veem que é Antonov. O pessoal tá sempre ouvindo também. É parecido com o Anto-8. Sim. O rapaz lá falou assim que é pra eu falar que eles arrumaram minha rodinha. Olha, na escola... O Júnior tava com a rodinha solta, foi lá, o pessoal já consertou. Na escola, a professora vai explicando. Se eu digo... Que fui rica é passado. Então, Mariazinha, se eu digo que serei diretora, o que é? Ah, é futuro, querida professora. É que nem as menininhas lá do pesadinho do Carrossel, né? Carrossel. É, e você? Leonildo, e você? Nossa, que nome, hein? Leonildo. Foi bom. Se eu digo que sou bonita, o que é? É mentirosa, professor. Mentira. Todo mundo sabe quem que é esse Leonildo aqui, né? Sabe, claro. Tem que saber, né? É. Cara, vou aproveitar e mandar um salve antes do Beto ir pro intervalo, tocar uma música. O Vandinho que tá ouvindo a gente, o Vandinho Vidraceiro lá sempre tá ouvindo a gente. Também o Lucas e o Marcelo, que é filho do tá cara grande aí. O Marcelo, é? Tá grande, é, você viu? Tá metido a maromba agora, né? Opa! Nossa. E diz que é natural, né? Mentiroso! Natural quanto a luz do dia. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Abraço, vimos um bilhete hoje. Abraço, bom dia também. Vimos um bilhete hoje daí. Ai, poderia ser o Léo Stronda. Ah, não fala assim do meu ídolo, tá, cara? Depois o viado sou assim, eu, né? Depois... Não fala assim do meu ídolo. Do meu ídolo. Cara, às vezes eu vejo ali se é o grupo GLS que eu faço parte, sabe? Porque é muito gay. É muito parecido. Os assuntos é bem parecido. Cara. Por isso que você manda aqueles vídeos às vezes lá. Mando mesmo. Manda picona lá. Vou tocar lá. Aquilo é humilhante pra gente. É o Bruninho. É. O beat. Batidão estronda. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Mas um pouco que tu vai ver o amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. Mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver o amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Ah, mas é boa, é muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela super jovem Yu-Yu-Yu. Focus. Hasta aquí te conviene. Vamos a dejar que esto pase. Volta com o Yoyo aqui na Super Jovem. Pra você que tá ligado com a gente, vou fazer o convite aí todos os domingos à reprise, às 8 horas da noite. E lembrando também que antes, às 19 horas, né, Jorjão? Temos aí o Domingo Rock nesse domingão aí. Tá muito bacana, recheado com clássicos nacionais. Vai ter internacionais do Domingo Rock. Rock and roll de primeira qualidade. Ali sim, só pra galera pirar o cabeção, né? Isso. Na finaleira. Domingo Rock. Quem tá com a gente aqui é a equipe da Rede Leve, Calçados e Confecções. Queremos saber das promoções, das ofertas que a Leve faz aí pra você, cliente de Francisco Beltrão e de toda a região nesse final de semana. Tito, seja bem-vindo à Super Jovem, tudo bem? Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da rádio. Cara, eu acho que a próxima abertura do Yoyo tinha que ser assim, agora com vocês, a cúpula da rádio Yoyo. Vamos montar. Você grava pra nós lá, então fechou. Certeza, vamos lá. Porque hoje na Leve, pra quem for pra Leve hoje e amanhã, temos a quinzena aí, cama, mesa e banho, que é 12 pagamentos. E o que que acontece nos 12 pagamentos? Você tem que pagar. Você tem que ficar um ano pagando. Não. Sem juros. Eu ganho um. Reprovou? Sem juros. Na resposta. De novo. Não, vamos lá. Não sei. 12 parcelas. E o cliente vai pagar 11, porque uma parcela... Opa! Agora sim! Errei por um mês. Em todo o setor, cama, mesa e banho. Vai encontrar ofertas como capa de sofá, 12 vezes que se torna 11, tá? De R$11,65. Barato, jogo, hein? Lençol casal, 200 fios, olha o que eu tô falando. Jogo lençol casal, extrema 200 qualidade. Fios. 11 parcelinhas de R$9,90. Nossa! Duvido existir mais barato. Muito 200 barato. Fios. Olha que 200 fios é qualidade, hein? É qualidade. Qualidade, eu aprendi isso com a esposa. Quanto mais fios, mais qualidade. Mais melhor de mão. Tá sabendo, né? É, sim, pô. Baratinho. É o trançado. É a trama viu? De fios aí que você guarda, quanto né? mais fios, fica mais resistente, mais grosso, mais qualidade. É. Lembra do grupo gay que eu falei lá? É esses assuntos aí, ó. Quanto mais fio, melhor. Então, lençol 200 fios... 11 parcelinhas, né? É 12, né? Mas se torna 11, de R$9,90. Também eu tenho o travesseiro em fibra, 11 parcelinhas de R$2,07. Eita, é muito barato. É muito tem que dar leve, aproveitar aí. Todo o setor, cama, mesa e banho aí, imperdível. Tudo em 12 vezes que se torna 11, porque a parcela sai na faixa da Leve. A gente ganha, amor. A Leve paga. A Leve banca pra você. E atendimento especial hoje até às 18h30, amanhã, sabadão, até às 16 horas. Isso mesmo. Beleza. E a Leve Calçados, nosso amigo Robert, tá com a gente aqui também trazendo as novidades. Tudo bem, Robert? Seja bem-vindo. Valeu, Beto. Boa tarde a todos. Beto. Boa tarde. A cúpula da Rádio Iona. Cúpula. A cúpula. Beto, na Leve Calçados. Continua o feirão direto da fábrica, com preços arrasadores. Você encontra tudo para sua família, com preços lá, olha. Olha só, nós temos sapatilhas por apenas R$19,90. Rasteiras, você vai encontrar tênis a partir de R$29,90. Então o preço, pessoal, tá muito baixo, tem que correr e aproveitar. Eu quero falar, Beto, a gente recebeu toda a coleção de rasteiras da moda, tá? As melhores marcas do Brasil, Tanara, Boteiro, Dakota e Petit Juli. Consegue falar Petit Juli? Como? Petit Juli. Petit Juli. Petit Juli. Agora fala você, saco cheio e chão sujo. É. Não vai falar, né? Fala uma taça de Xandão. Fala uma taça de Xandão. Então a gente recebeu toda a coleção de rasteiras, uma mais bonita que a outra, sandálias, gente, tem todos os estilos, Anabela, salto grosso, salto fino, todos os estilos. Adoro, vou lá comprar um salto. E também a linha de tênis, Beto, coleção de tênis moda tá garoto, fantástica. Garoto, maroto. Travesso. Prossiga, tem que correr na Leve e aproveitar. E amanhã é o prazo mais do que especial. Você parcela todas as suas compras em 10 pagamentos no crediário ou em 12 vezes no cartão. e o cheque pra quando você quiser. Sensacional. Diferente. 2019. Pra quando quiser. Ô, oh, beleza. Lá você negocia diretamente com o cliente. Aí sim, manda, cara. Aí sim, hein? É isso mas aí. Mas se eu não quiser pra 2019, quiser só pro carnaval. Jogamos também. Ah, não, mas mano, carnaval. Mas lá você manda, cara. Lá você manda, bicho. Lá você manda. Você também. É isso aí. Amanhã tem um evento especial até as 4 horas da tarde. Sabadão, Beto. Todo sábado. Todo, né? Sábado, todo viu, sábado. Viu, Robert? É. Eu li uma piadinha e lembrei de você. Você casou recentemente, né? Hã? Você casou recentemente, né? Lembrei de ti. É, o cara diz assim, bom dia, senhor Luiz. Eu sou o novo síndico do prédio, me chamo Roberval. Gostaria de pedir-lhe um favor. É você, Roberval? É. Pois não, senhor Roberval. Seja bem-vindo, que aí posso ajudar. Eu gostaria de pedir, em nome dos demais moradores, que o senhor e a sua senhora fizessem menos barulho ao transar. Não, pois somos todos moradores, e todos os moradores ouviram e ainda nem são 7 da manhã. Daí ele fala, Roberval, eu não estou em casa. Que é isso? Olha só, que é isso, né? Eu não estou em casa. O pessoal falaram que não era pra falar isso na rádio, o pessoal falou. Falou. Pô, toquei no meu foi embora. Ó, o pessoal foi embora. Um abraço. Ficaram bravos. É como diz a música, jogou bebida na ferida, né? Ah. Um abraço aí pra toda a equipe da Rede Leve Calçados e Confecções, parceiros aqui, não sempre, só do Yoyô, mas desta emissora longa data. Pessoal, eu quero dizer o seguinte, ó, contrate DJ Léo Lute para o seu evento, casamento, formatura, 15 anos. Batizado? O melhor DJ da região é agitando o seu casamento. Então, contrate. O que que o DJ faz na festa? O DJ anima a festa, faz a galera dançar, se divertir, faz a festa, na verdade. Aliás, eu vou falar, assim, festa que tem DJ, eu fui numa festa que tinha um DJ ruim, meu Deus. Pois é. Meu Deus. A festa tinha cerveja, tinha tudo pra acabar às 5 da manhã. Era 1 da manhã, tava todo mundo indo embora. Né? Aí é ruim. Aí isso não acontece comigo, DJ, meu querido. Ruim. Essa é a diferença da festa boa pra festa ruim. Exato. E o Léo aí manda muito bem. Manda o cara. Obrigado. Fica até às 5 da manhã. Exato. Vai lá, facebook.com/DJ Léo Lute, você vai ver vídeos lá, é muito legal. Acessa lá. Olha. E contrate, que né, tipo cara? Tipo de vídeo, hein? Tu não vê. Tipos dos eventos. Ah, graças. Vídeos dos eventos. É bom, no sábado você dá uma palhinha aí pra gente, né? E amanhã tem um Na Pista a partir das 8 da noite. É, sábado? Eu pensei que era sábado. É, amanhã. Amanhã. E aí você pode ouvir o melhor do funk e do reggaeton. Eu trago pra galera, é show de bola também. Sensacional. Pesada agora. Tá vindo na reprise, já foi. Pesada. Rapidamente, está tendo, aliás, uma turma da magia automotiva ali, dos nossos amigos e patrocinadores aí, que é um curso pra mulheres, um curso mecânica básica para mulheres. Olha aí, Beto. E elas estavam aí ouvindo a Super Jovem e trabalhando lá, fazendo o seu curso, duas turmas já fechadas, para as mulheres terem uma noção. E para os homens também, né? Para os homens também. Eu, por exemplo, não tenho noção nenhuma. A minha noção é zero também. É a Motortec aí, junto com a Magia Automotiva, fazendo esse curso aí. Pô, que legal. Pessoal, parabéns pela iniciativa. Claro, para ter aquela noção. Ali, né? Eu não sei o que é uma viela. Sabe o que é pistão? Pistão não. Você não sabe o que é uma pinguela. Pinguela é uma vila pequena. Pistão é uma pista grande, né? Uma pista bem grande, o pistão. Porque você tendo uma noção, quando você vai no mecânico, o cara não te engana. Quem cuida do seu carro lá na sua casa, nível de óleo, essas coisas, é a Denise. Não, sou eu. Pelo menos nível. Então você sabe. Não, sou eu, não. É o cara do alto Polo São Carlos. Ah, entendi. Quando ele pede assim, quer ver o nível. Sim, do óleo. Sim. Água e óleo, senhor. Água e óleo. Eu não quero ver, tem que ver você, eu não entendo nada. Se eu for, eu vou puxar a mangueirinha errada, vou, sei lá. Daí o cara chegou lá um dia pro João, água e óleo? Não, eu já almocei. Não, água e óleo, não alho e óleo. Mas a bateria, você sabe onde fica, né, João? Alho e óleo, sei, senhor. A bateria fica atrás do baixo da guitarra. Isso mesmo. Vambora. Tchau. Tchau.